gostoso. Ai, mas que delícia. Cê tem uma coisa que eu amo, é chupa xereca de amiga. Ai, ai, que gostoso. Ai, ai, que delícia. Cê tem uma coisa que eu amo, é chupa xereca de amiga. Liquidificador na xereca da novinha. Liquidificador na xereca da novinha. Ai, ai, que delícia. Ai, ai, que delícia. Se tem uma coisa que eu amo, é chupa xereca de amiga. Ai, ai, que delícia. Ai, ai, que delícia. Geração Z só quer saber de putaria. Porra de academia, porra de academia. Geração Z só quer saber de putaria. Agachamento na piroca e cai de boca no piro. Se chupar minha xota hoje, eu vou te dar o meu cu. Porra de academia, porra de academia. Geração Z só quer saber de putaria. Agachamento na piroca e no piro. Se chupar minha xota hoje, eu vou te dar meu cu. Fica grande, me assusta, pinto grande, eu tenho medo. Sou apertada, é melhor cê vir com o dedo. Bota um dedo, vai dois dedos, vai três dedos, corte o dedo. Calma, amorzinho, tá entrando o braço inteiro. Calma, amorzinho, tá entrando o braço inteiro. Calma, amorzinho, tá entrando o braço inteiro. Tem que vir no meu momento, vai com calma, meu desejo. Calma, amorzinho, tá entrando o braço inteiro. É que hoje em dia as coisas tão paranormal. Que hoje em dia as coisas tão paranormal. Não pode nem beber pitu, não pode beber aperol. Bebe baba de buceta que não vai ter metanol. Então bebe baba de buceta que não vai ter metanol. Bebe baba de buceta que não vai ter metanol. Bebe baba de buceta que não vai ter metanol. Ele trombou os parceiros e foi logo dando papo. Cê não sabe as coisas loucas que essa puta faz no quarto. Ela não bebe, não fuma, mas senta pra caralho. Ela não fuma maconha, faz um boquete babado. Gosta de cuspida na boca, chupa a costura do saco. Loucura maluca que essa puta no meu quarto. Ela não bebe, não fuma, mas senta pra caralho. Ela não fuma maconha, faz um boquete babado. Ela não bebe, não fuma, mas senta pra caralho. Ela não bebe, não fuma, mas senta pra caralho. Ela não bebe, não fuma, mas senta pra caralho. Eu queria saber o tamanho da piroca do Yuri Red Copa. Se é grande ou pequena, se é fina ou grossa. Do Yuri Red Copa, alguma GP pra poder me dizer? Ou CLT pra vir jogar na roda? Do Yuri Red Copa. Do Yuri Red Copa. Eu tô curiosa, a cabeça é roxa preta. Te passa a receita. Quer conquistar a mulher? Vou te passar a receita. Desce um pouco, chupa o cu igual buceta. Desce um pouco, chupa o cu igual buceta. Chupa o cu, chupa o cu, chupa o cu da sua mulher. Chupa o cu, chupa o cu, chupa o cu da sua mulher. Chupa o cu, chupa o cu, chupa o cu da sua mulher. Ministério da Saúde adverte. Chupa o cu da sua mulher. Chupa o cu da sua mulher. Chupa o cu da sua mulher. Ei, caralho, caralho. Ai, olha que legal. Você tá fenomenal. Hoje ela vai ser a comida no prato do canibal. Ah, divulgou minha pica, deixou meu piro famoso. Posso até ser feio, mas feio do piro grosso. Ai, divulgou minha pica, deixou meu piro famoso. Posso até ser feio, mas feio que faz gostoso. Zerando o ABC, xereca de A a Z. Putaria é com nós mesmo, nós que faz acontecer. Ah, ah, vem fuder, vem cá me dar o que cê quer, tá jogadão. camida, vem camida, vem camida, vem camida, vem camida, vem camida, vem camida, vem cá trepa, vem, vem, vem camida, vem, vem, vem cá trepa, vem camida, vem camida, vem camida, vem camida, vem camida, vem camida, vem, vem, vem cá trepa, vem, vem, vem cá trepa, vem.